A todas as mulheres, vocês só sofrem uma vez. E olhe lá, se depender de mim, não vai sofrer nunca. Ele nunca te amou, não merece sua deprê. Reage, vou te levar pro rolê. Bota um cropped que eu tô passando aí. Aquele moleque não te merecia. Bloqueia de tudo, exclui da sua vida. Amamenta a noite até virar dia. Não volta pra ele, dá volta por cima. Pode ficar louca, namora bastante. Chega em casa às seis. Pode tudo menos voltar pro ex. Pode tudo menos voltar pro ex. Pode ficar louca, namora bastante. Chega em casa às seis. Pode tudo menos voltar pro ex. Pode tudo menos voltar pro ex. Amiga minha só sofre uma vez. Mais uma da fábrica. Estou. Bloqueia de tudo, exclui da sua vida. Aproveita a noite até virar dia. Não volta pra ele, dá volta por cima. Pode ficar louca, namora bastante. Chega em casa às seis. Pode tudo menos voltar pro ex. Pode tudo menos voltar pro ex. Pode ficar louca, namora bastante. Chega casa seis, pode tudo menos voltar pro ex. Pode tudo menos voltar pro ex. Amiga minha só sofre uma vez. Estourou. Você não vai sofrer mais. Não vai voltar pra aquele trauma. Vem com o caô, bebê.